No início de mais um ano letivo, impõe-se uma entrevista ao Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, professor Carlos Carvalheira. Recordo que o nosso diretor foi reconduzido, em junho, para mais 4 anos de mandato. Desde já reiteramos os parabéns e desejamos felicidades para este quadriênio que vem aí. Boa tarde, Sr. Diretor. Passado mais um ano, é uma honra tê-lo de novo connosco e creio que já é a 5ª vez que cá venho. Quer dizer que já está cá por 5 anos, verdade? Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde. Uma boa tarde especial à professora Célia e a todos os nossos alunos que estão aqui neste programa. É para mim uma honra, um prazer voltar novamente. E enquanto a senhora professora estava a falar, eu estava-me a recordar de faz agora um ano que aqui estivemos, e o ano tão depressa que passou e tantos acontecimentos passaram neste ano. É aquilo que eu digo, isto é muito rápido, tudo muito rápido, temos que aproveitar a vida naturalmente, com responsabilidade, e podermos fazer as coisas da melhor forma. Portanto, mais uma vez, agradecer o convite. É um prazer especial estar junto desta juventude toda. Este clube já existe há muitos anos no agrupamento, e enquanto diretor do agrupamento só tenho de dizer o melhor do bom funcionamento deste clube e da interatividade que há com os nossos ouvintes, com os pais encarregados da educação, e os ouvintes continuem com a mesma dinâmica, com o mesmo sentido responsável que têm vindo até agora a fazer. De facto, já são 5 anos, mas pronto, é assim, vamos continuando. Muito bem. O ano escolar começou há cerca de 3 semanas. Diga-nos como correu o arranque de mais um ano letivo. Pronto, o ano começou com normalidade, são 2.300 alunos, começou tudo no prazo que estava estipulado pelo governo e, portanto, correu tudo com normalidade. Todos os professores praticamente já estão colocados, há uma situação ou outra de algum professor que por doença ou por outro motivo está a faltar, mas está tudo normal, correu tudo dentro da normalidade, tudo conforme tínhamos previsto, e os alunos já estão, como disse, há 3 semanas com todas as aulas, e portanto não há assim nada de significativo a assinalar. Muito bem. Também soubemos a semana passada de uma boa notícia. Finalmente as obras da nossa escola vão arrancar. Pode explicar-nos sucintamente como é que elas vão decorrer, até para informação dos nossos encarregados de educação, e em que prazos? Ora, vamos lá ver. De facto, isto já parecia uma novela. Uma novela pelo tempo que estava a demorar o visto do Tribunal de Contas relativamente às obras no complexo da escola-sede, tanto escola secundária como EB2-3. E, finalmente, esse visto veio na semana passada. E, finalmente, vamos dar início às obras quando, há muito tempo atrás, essas obras já se deviam ter iniciado. Vai ser uma situação complexa que vai envolver a escola, os pais encarregados de educação, a comunidade, os professores, e vamos todos perceber que não vai ser fácil fazer estas obras. Aqui, em primeiro lugar, quero dizer com toda a frontalidade: as obras vão se realizar pondo em primeiro lugar e acautelando em primeiro lugar a segurança dos nossos alunos. E nada vai ser feito sem o conhecimento da Associação de Pais e do Presidente da Associação de Pais. Eu tive a preocupação desde o primeiro momento de informar o Sr. Presidente da Associação de Pais de estar sempre presente em todas as reuniões e em todas as situações que envolvam as obras. Portanto, é esse princípio que vamos ter e vamos manter. As obras vão se iniciar muito brevemente, ainda não estou hoje em condições de dizer em que dia preciso vão começar as obras. Vão ser feitas por setores, portanto, pavilhão a pavilhão, e as placas de fibrocimento, o telhado, só será retirado quando não houver alunos na escola. Portanto, A primeira mensagem, a primeira palavra que eu quero aqui transmitir a todos, a toda a comunidade, é que nada irá ser feito sem acautelar a segurança dos nossos alunos, da nossa comunidade. Não só alunos, como também professores e funcionários que habitam naquela comunidade. Era, de facto, uma obra há muitos anos que todos nós desejávamos. Finalmente conseguimos. A escola vai ser dotada de melhores condições, vai ter janelas novas, persianas novas, as casas de banho vão ser modificadas, vamos pintar a escola, vamos substituir os passadiços, vamos substituir os telhados, ou seja, vamos retirar todas as placas de fibrocimento que têm amianto. E vamos dotar a escola de melhores condições para que os nossos alunos, porque os alunos são, em primeiro lugar, a nossa prioridade, dar-lhes condições para que possam tranquilamente ter as aulas e poder ter essas melhores condições. Portanto, vão-se iniciar brevemente, vamos acautelar a segurança da nossa comunidade e tudo irá ser feito com conhecimento de todos, com tempo e claro, vai demorar algum tempo a finalizar-se essas obras devido à especificidade das próprias obras em si. Incidirão mais naturalmente nas férias da Páscoa, do Natal, nas interrupções, para que aí sim possamos fazer as obras com toda a tranquilidade. Muito bem, são boas notícias para começarmos o ano. Fala-nos agora de projetos que a direção tem para este ano letivo e também de algumas novidades legislativas que, entretanto, temos também agora que encarar. O que é que isso vai mudar no nosso dia-a-dia? E, de certo, fala-nos dos projetos que tem não só para este ano, mas também para o quadriênio que aí vem. Realmente este é um ano, vai ser um ano diferente. É um ano, todos os pais encarregados de educação, de certo já ouviram falar da flexibilidade curricular. Ou seja, a escola vai ter disciplinas diferentes, novas disciplinas, e vai haver uma interdisciplinariedade entre as várias disciplinas em alguns anos. Este ano vamos começar no primeiro ano, no quinto ano, no sétimo ano e no décimo ano, onde se vão verificar mudanças mais visíveis vai ser no quinto e no sétimo ano. Alguns pais já repararam que os educandos têm novas disciplinas, têm uma estrutura diferente no horário, e aqui essencialmente o que se pretende é que haja uma grande interdisciplinaridade entre as várias disciplinas, entre os alguns conteúdos que venham a ser tratados nos conselhos de turma, nas turmas. Nós temos como tema aglutinador o nosso o Pão-Orelho, que é um produto que foi dinamizado, que tem vindo a ser dinamizado e criado na própria escola. Todos os pais, de certo, já conhecem um pão feito de sorelho, e a partir daí nós vamos criar uma interdisciplinaridade entre todos, no sentido de podermos criar e fomentar nos nossos alunos projetos dinâmicos, projetos que possam, de alguma forma, ser uma mais-valia para o conhecimento de todos nós. Vai ser, portanto, vamos ter uma nova escola com estes projetos a serem desenvolvidos em cada uma das turmas, especialmente com grande enfoque, naturalmente, no quinto e no sétimo ano. No décimo ano vai ser feito de forma transversal. Temos, paralelamente a isso, também aulas coadjuvadas no quinto ano a português e matemática, no décimo ano a português, matemática e história, que é essencialmente uma mais-valia para termos um ensino mais individualizado, e vamos continuar com a mesma qualidade, com a mesma dedicação, com o mesmo sentido de responsabilidade, no sentido de incutir nos nossos jovens uma escola alegre, divertida, dinâmica, conhecedora também, que se baseia essencialmente no conhecimento, no adquirir de competências para que os nossos jovens se tornem, os nossos alunos se tornem cada vez mais conhecedores e sabedores, no sentido de os preparar para o futuro. Temos, de facto, temos tido bons resultados. No ano passado tivemos dos melhores alunos a nível nacional com as melhores médias, o que para nós é uma honra. Tivemos uma percentagem elevada de alunos que entraram no serviço, no ensino universitário, cerca de 86% dos nossos alunos entraram no ensino universitário, o que é muito bom. Continuamos com uma boa oferta formativa, com uma oferta formativa diversificada em todos os anos, e queremos fazer da escola um local agradável, um local onde todos nós nos possamos respeitar, sermos responsáveis, termos sentido cooperativo, de solidariedade entre todos, e podermos, no final do ano, dizer que conseguimos atingir os nossos objetivos com um melhor ensino, com melhor qualidade, com melhores resultados, e essencialmente é isto. Muito bem, e para isso todos temos que colaborar. Colaborar. Pais, alunos, direção, professores. Pois estamos expectantes agora em relação às obras, depois em relação a estas novidades que obviamente vão ter interferência no nosso dia-a-dia, mas esperemos que seja sempre no sentido positivo. Eu podia-lhe perguntar aqui sobre outros temas, mas se calhar até poderá ficar para uma próxima oportunidade. Nós debatemos-nos também. O número de alunos tem diminuído na nossa escola, porque nós estamos no interior e debatemos com o problema da desertificação, mas esse é um tema que nos ultrapassa, não é verdade? Sim, esse é um tema que, infelizmente, há uns anos esta parte temos vindo a constatar que cada vez há menos alunos. Não só aqui o Conselho de Oliveira do Hospital, mas estes concelhos do interior. Este ano não se verificou uma descida tão acentuada. Temos menos alunos, mas não é, temos cerca de menos 40 e tal alunos no agrupamento. Este propósito, deixem-me dizer aqui duas ou três coisas. Nós este ano vamos assinalar os 25 anos da criação da Escola de Lagares e da Cordinha. No dia 13 de novembro faz 25 anos que a Escola de Lagares e da Cordinha abriram as suas portas. E a este propósito, além de irmos construir um programa diversificado, vamos em paralelo assinalar festivamente essa efeméride com os 25 anos, mas ao mesmo tempo vamos fazer um conjunto de seminários, colóquios, para debater exatamente este tema, a desertificação do interior e o porquê dessa desertificação ser mais acentuada no interior do que no litoral. E, portanto, há fatores que todos nós conhecemos que são evidentes, mas vamos, em paralelo, fazer essas duas festas, digamos assim. Em primeiro lugar, assinalar festivamente e depois aproveitar esta oportunidade e debater com todos, com a comunidade, pais, alunos, ex-alunos, professores, ex-professores, eu sei lá, um leque alargado de individualidades que vão estar presentes e que nos irão ajudar e que a escola, de alguma forma, também vai contribuir para ajudar a compreender este fenómeno. É onde sentimos mais este número, este decréscimo, é na Escola de Lagares. Temos vindo a verificar que na Escola Lagares há um acentuado, e permitam-me utilizar este termo, uma acentuada diminuição dos nossos alunos. Vamos trabalhar todos em conjunto. O importante é que todos nós estejamos conscientes desta situação e todos nós, de forma dinâmica, coletiva, possamos arranjar estratégias e ajudarmos mutuamente para evitar que se agrave mais esta situação. Vamos ir falando dos projetos e das atividades que vamos ter durante o ano. Vamos continuar com a nossa festa da primavera, o AEOH Florir, em 3 dias, onde vamos assinalar todo o nosso sentir e toda a nossa preocupação pela natureza, pelos problemas ambientais, e vamos envolver todos para fazermos também nestes 3 dias uma festa de respeito pela natureza, da salvaguarda da nossa natureza, porque de facto é importante que nós tenhamos uma visão diferente respeitando o meio ambiente. Muito bem. Partimos então com estas expectativas positivas para o ano que vai decorrer a partir de agora. Bem-haja, Sr. Diretor, pela colaboração no nosso programa. Fazemos votos que este ano letivo decorra de uma forma muito proveitosa para todos. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Eu digo sempre isto, é um prazer enorme poder vir, estar presente, falar. Eu estaria aqui horas a falar sobre todas estas questões da educação e do agrupamento, porque há muito para dizer. É um grupo fantástico, quero lhe dar os parabéns mais uma vez. Eu tenho um orgulho imenso, acreditem, do funcionamento deste clube, que há tantos anos evidencia e tem feito um trabalho notável por todos estes jovens, que nesta experiência lhes pode dar uma perspectiva do que é a rádio e poderem, quiçá, um dia seguir esta profissão tão bonita. E para nós para a escola é de facto muito importante que haja o bom funcionamento deste clube. Como disse, teríamos muito mais a falar. Preocupa-me muito a educação no nosso concelho, preocupa-me muito que os nossos jovens possam adquirir competências e possam adquirir hábitos de respeito uns pelos outros, de poder compreender que a sociedade não é feita de uma só pessoa. Temos que ter tolerância uns pelos outros, temos que aprender os mais básicos e mais elementares valores da democracia, da solidariedade. Temos que perceber que a escola é uma instituição que merece da nossa parte o maior respeito. E custa-me ver na escola, na sala de aula, no espaço da escola, na sociedade em geral, os nossos jovens a deitarem, por exemplo, lixo para o chão, os nossos jovens a serem mal educados para os adultos, para os colegas, a não se respeitarem, não ter as mais básicas regras de educação. E a escola tem que trabalhar em conjunto com os pais, e era isto, este lema, este repto que eu deixava e lançava, era que os pais fossem mais atentos, mais disponíveis, que acompanhassem mais a vida da escola, que compreendessem que o trabalho de um professor, de um funcionário, não é um trabalho fácil, que todos juntos temos que perceber só com esta colaboração, com esta relação conjunta é que podemos atingir os nossos objetivos. Não podemos permitir que os nossos jovens faltem ao respeito constantemente, nos faltem constantemente. Não podemos permitir que os nossos jovens, vendo um caixote de lixo ao lado, deitem o lixo para o chão. São situações muito elementares, muito simples, mas caracterizam de facto a personalidade de cada um. Portanto, vamos todos trabalhar em conjunto, vamos nos respeitar uns aos outros, vamos fazer com que na escola seja um local onde todos nós nos possamos sentir bem, ser felizes, ter tranquilidade, ter respeito, e não fazermos, ou fazermos da escola e do dia-a-dia na escola, um dia-a-dia de muita tranquilidade, de muita serenidade, e que haja, no fundo, depois bons resultados escolares, que é isso que também nos interessa, naturalmente. Portanto, mais uma vez agradecer o convite, mais uma vez mostrar a disponibilidade para poder estar presente sempre que quiserem, para poder ajudar, e dar-vos mais uma vez parabéns a todos, mas a todos de forma objetiva, de forma frontal, pelo excelente trabalho que têm vindo a fazer nestes últimos anos. Muito obrigada, Sr. Diretor. Até à próxima. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Radiohead, Rage Against the Machine, The Cure, Janet Jackson, Roxy Music e Def Leppard são alguns nomeados de 2019 para o Rock and Roll Hall of Fame. Os eleitos serão revelados no mês de dezembro e a cerimónia realiza-se no dia 29 de março no Brookings Barclays Center, em Nova York. Nomeados, pela primeira vez, estão os Roxy Music, Def Leppard, Devo, Stevie Nicks, Todd Rundgren e John Perino, sendo que os restantes já tinham estado indicados antes: Radiohead, Rage Against the Machine, Janet Jackson, The Cure, Kraftwerk, MC5, Ruffin' Jacket Can, LL Cool G and The Zombies. I was dreaming of the past, and my heart being fast, I began to lose control. I began to lose control. I didn't mean to hurt you. I'm sorry that I made you cry. I didn't mean to hurt you. I'm just a jealous. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. I made you cry. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Há 4 anos que o PAN, Pessoas, Animais e Natureza, reivindicava a abolição da isenção de IVA na negociação do Orçamento do Estado. Foi desta. Segundo o deputado André Silva, que na semana passada se reuniu com o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nunes Santos, e com o líder do grupo parlamentar do PS, no âmbito da negociação do OE 2019, o PAN obteve a garantia de que vai acabar com a isenção de IVA de que beneficiam os artistas tauromáquicos. É uma medida que ainda não tem expressão financeira, uma vez que o compromisso dos socialistas, reconhece André Silva, é apenas acabar com a isenção e não de aplicar a taxa reduzida de IVA, reservada tendencialmente aos bens essenciais, aos artistas tauromáquicos. Fica assim, é aberto a possibilidade destes profissionais virem a beneficiar de uma taxa intermédia de 13% ou a taxa normal de 23%. André Silva salienta que, mesmo muito aficionados, discordavam da isenção de IVA na tauromaquia. É uma questão de justiça tributária, de moralização. Se até o acesso à justiça, um advogado ou a alimentação pagam IVA, não faz sentido deixar isenta uma atividade que consiste em maltratar um animal, argumenta o parlamentar. André Silva não sabe se esta é uma medida que vai antecipar o fim das touradas em Portugal, que o PAN preconiza. Acredita que há uma grande maioria na sociedade portuguesa que defende o fim das touradas e que este só ainda não aconteceu por falta de coragem política de deputados que não sabem ler a sociedade. Em julho, a proposta do PAN para a abolição das touradas em Portugal foi chumbada no Parlamento, só recolhendo o voto favorável de André Silva, do Bloco de Esquerda, do PEV, dois deputados do PS e um deputado do PSD. André Silva vê os resultados de sondagens, inquéritos online e atitudes como as das academias que acabaram com as agarraiadas na queima das fitas e conclui que o público das touradas é cada vez mais residual e que o espetáculo tauromáquico já depende de balões de oxigênio, como as isenções, as corridas de touros na TV, os milhões de euros que alguns municípios dão a touradas e apoios que o Ministério da Agricultura dá à criação de gado bravo. Mas se assim não for, se for verdade que o setor não depende do Estado e tem muitos aficionados, ironiza André Silva, então não terá qualquer temor em pagar IVA, como toda a gente, e contribuir para a justiça tributária. Muito bem, e acho bem que sejam tributados igualmente como todos os outros setores da sociedade e da economia. Agora não temos tempo para debatermos sobre as touradas, já o fizemos noutras ocasiões. Vamos é relembrar a todos os ouvintes que... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois é o seu melhor amigo. Muito bem, é sempre bom relembrar este slogan. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com o Daniel Pereira. Daniel, temos a revista do fim de semana desportivo? Sim. Então o que é que se passou? Tivemos a sétima jornada da Liga com um empate em Braga entre o Rio Ave e o Sporting Clube de Braga, a vitória do Sport Lisboa-Benfica em casa contra o Futebol Clube do Porto e a derrota do Sporting Clube Portugal por 4-2 contra o último classificado da Liga. Até doeu, Daniel, aos sportinguistas. Correu bem a jornada em termos de fair play? Sim. Não houve problemas de maior. Disseste há pouco que dois treinadores foram expulsos num jogo. Foi exatamente em Braga. E acabaram os dois expulsos. Por protestos. Exatamente. De resto, quem é que está em primeiro lugar na Liga? Neste momento é o Sport Lisboa e Benfica. Muito bem. Não está assim. Quem é o segundo? O Clube do Porto. Muito bem. Continuas atento ao desporto sempre? Sim. E... também tenho um anúncio para fazer da equipa de bóssia da Santa Casa, que vai ter uma prova no próximo mês de novembro. Muito bem, estaremos atentos então, depois farás a cobertura do acontecimento, onde tu vais participar. Sim. Muito bem, até para a semana, Daniel. Até para a semana. Boa Nova, irresistível. Ficamos agora com consciência ecológica e com preservação do ambiente e com a Francisca Rodrigues. O secretário de Estado das Florestas anunciou que o Governo vai lançar uma medida de 28 milhões de euros para substituição em áreas ardidas de espécies de crescimento rápido, como eucaliptos, por espécies de crescimento lento. Vamos avançar com 28 milhões de euros para esta medida, sendo que essa medida será regionalizada, isto é, uma medida para as áreas ardidas e que será com doação para cada uma das regiões. Disse à agência Lusa, o secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas. Segundo o secretário de Estado, as doações financeiras anunciadas serão apresentadas no momento adequado para cada uma das regiões. Assegurou, no entanto, que o valor global da medida será de 28 milhões de euros. Nós pretendemos, acima de tudo, fazer a substituição de espécies de crescimento rápido por espécies de crescimento lento, em zonas devidamente vocacionadas para essas espécies, disse. Segundo Miguel Freitas, o grande objetivo desta medida é retirar a área de espécies de crescimento rápido, nomeadamente eucalipto, e substituir por espécies de crescimento lento. E o tratamento que daremos a essas áreas é o mesmo tratamento que damos hoje quando instalamos uma floresta em local onde não existia floresta, anunciou. Explicou ainda que existem medidas no PDR 2020 que ainda funcionam. Portanto, foi possível negociar com Bruxelas uma medida que permite, acima de tudo, pagar aquilo que é a limpeza do terreno, a instalação da nova cultura e 5 anos de manutenção, sendo que esse pagamento dos 5 anos de manutenção são 120 euros por hectare ao ano, declarou. Bem, nós estamos de facto expectantes aqui no interior e particularmente no nosso concelho que estes milhões cheguem cá, porque de facto nós estamos num concelho onde o eucalipto está a proliferar, como já inclusivamente o nosso senhor Presidente da Câmara já o fez perante as câmaras de televisão. É urgente intervir na floresta, reflorestar com espécies autóctones e esperemos que este dinheiro chegue de facto aos proprietários e que se faça uma devida reflorestação. Aliás, é urgente, já devia até ter sido feito, mas esperemos que este dinheiro venha a tempo de acudirmos à nossa floresta. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com sugestão de séries e com o Gonçalo Branco. Olá, tá, senhores ouvintes, a série de hoje chama-se The Purge e é uma série americana de terror e ação criada por James DeMonaco. A série estreou no dia 4 de setembro deste ano e irá consistir em 10 episódios aterrorizantes. A série conta-nos a história de um período de 12 horas onde tudo e qualquer coisa pode ser feita ou cometida. A série mostra-nos a história de diversos personagens e a sua vontade de sobreviver ou de matar. Esta série é aconselhável a maiores 18 e espero que goste. E agora sugestão por sugestão, sugestão de cinema com o Eduardo Lado. O filme desta semana é Venom, foi realizado por Ruben Fischer. É do género de ação e tem a duração de 112 minutos. Este filme inicialmente teve uma crítica desfavorável pela comunidade nerd. Com tudo isto, poderia dizer-se que estaria arrasado. No entanto, este filme tem uma ótima narrativa, um bom enredo e muita ação. Ed Brock está falido, sem emprego, sem casa, o que o leva a haver uma separação da namorada. Com todos estes acontecimentos, fica transtornado, desvairado e ainda é invadido por um parasita, Venom. Inicialmente, a relação entre ambos foi de rejeição por parte de Ed, mas no decorrer da ação há uma aceitação mútua. Venom, neste filme, não é tão sanguinário como na BD. Mostra-se mais como um anti-herói, pois tem o seu lado selvagem e, por outro lado, outro mais humanizado, de Ed Brock. Tem poderes curativos para o seu hospedeiro. Nas suas conversas, o simbionte dá conselhos amorosos a Ed e diz que no seu planeta era um pouco como ele, rejeitado pela sociedade. Este filme foi produzido pela Sony e é uma independente história do universo Marvel. Espero que desfrute do filme, que já está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem. Pode ser a sugestão para o próximo fim de semana. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos com uma sugestão de visita com a Catarina Lopes. Convido o senhor ouvinte a visitar ou revisitar o Piódão, a minha terra. Na viagem, desfrute da magnífica paisagem da Serra do Açor em pleno outono colorido pelo amarelo e castanho. Esta aldeia está classificada como imóvel de interesse público e foi uma das eleitas das 7 maravilhas na categoria de aldeias remotas no ano passado. Localiza-se na Serra do Açor. As pastagens da Serra de São Pedro do Açor, recheada de nascentes, atraíram os pastores lusitanos que ali alimentaram os seus rebanhos. A este mosteiro poderá estar ligada à antiga invocação de Santa Maria, da Igreja Matriz, templo reformulado nos séculos XVIII e XIX. No interior, uma imagem da Senhora da Conceição do século XV, atual invocação da Igreja, altar de talha e azulejaria de Fabrico Coimbrão. De referir também a Capela de São Pedro, com a sua imagem do século XVI. Conta-se que aqui se teria fixado um dos assassinos de Inês de Castro, Diogo Lopes Pacheco, apelidos ainda hoje existentes no Piódão, os Lopes e os Pachecos. No numeramento joanino de 1527, o primeiro recenseamento populacional nacional, Piódão aparece inserido na Vila de Avô. Mais tarde, integra a freguesia de Aldeia das Dez, da qual é desanexada em 1676. Em 24 de outubro de 1855, passa a fazer parte do Conselho de Arganil. Nos finais do século XIX, o cônego Manuel Fernandes Nogueira funda um colégio no Piódão, a que muitos chamam seminário, que funcionou entre 1886 e 1906, e que aqui juntou muitos jovens, criando um polo cultural de grande importância para a zona. A aldeia do Piódão é característica pela sua disposição em anfiteatro, o chamado Presépio de Xisto, com as casas de grande consistência formal, arquitetónica e estética. O casario, em alvenaria, de pedra de xisto, tem cobertura de laje no mesmo material. As janelas de pequena modulação têm, tal como as portas, cor azul nos aros. e pela Páscoa, cruzes feitas com um ramo de loureiro benzido são postas nas vergas das portas para afastar o mal olhado. Pelas suas ruelas íngremes, estreitas e tortuosas, que formam recantos numa estrutura de malha cerrada e em grande parte preservada, corre aqui e ali um fio d'água numa canada irregular, elevada, de realçar a singela fonte dos Algares. As atividades agrícolas e pastorícia continuam agora, como no passado, a ser dominantes no modo de vida dos habitantes do Piódão, encaradas essencialmente como forma de subsistência e sobrevivência. De notar a era, de onde se desfruta uma bela panorâmica e o forno do pão. Relembro que nos dias 20 e 21 de outubro vai decorrer a 16ª Festa da Castanha na freguesia da Aldeia das 10. No dia 21, domingo, a Festa da Castanha realiza-se, como é hábito, no Santuário de Nossa Senhora das Preces, em Valmaceira. Não falte, vá e conheça melhor o que é nosso. Já sabe, pode visitar o Piódão, a caminho, passe pela Festa da Castanha e desfrute. Rádio Boa Nova. Ficamos com as notícias e com a Catarina Duarte. Nádia Murad, com 25 anos, sobreviveu à tortura e escravidão sexual pelo Estado Islâmico e é hoje uma porta-voz do seu povo, os yazidis iraquianos. Agora divide o Nobel da Paz com o médico congolês Denis Mukwege. Uma jovem com um rosto magro e pálido, Nádia Murad podia ter passado dias tranquilos na sua aldeia de Kush, perto do bastião yazid de Sinjar, norte do Iraque, uma área montanhosa junto às fronteiras do Iraque e da Síria. Mas o avanço dos grupos jihadistas do Estado Islâmico em 2014 decidiu o contrário. Em agosto desse ano, combatentes do Estado Islâmico irromperam pela localidade, mataram os homens, transformaram os mais jovens em crianças soldado e sentenciaram milhares de mulheres ao trabalho forçado e à escravidão sexual. Ainda hoje, Nádia Murad, tal como a sua amiga Lamia Haji Bashar, com quem ganhou o prémio Sakharov 2016 do Parlamento Europeu, continua a repetir que mais de 3 mil yazidis ainda estão desaparecidos, provavelmente ainda em cativeiro. Os jihadistas queriam ter a nossa honra, mas perderam a sua honra. Isso aos eurodeputados quando foi nomeada embaixadora da ONU para a dignidade das vítimas de tráfico de seres humanos. Nádia Murad viveu este tráfico na primeira pessoa, conduzida à força para Mosul, então a capital iraquiana do autoproclamado califado do Estado Islâmico, e que há cerca de um ano foi recuperada pelas forças iraquianas. Foi torturada, vítima de violação coletiva, vendida e revendida em mercados jihadistas de escravos e forçada a negar a sua religião. Para os combatentes do Estado Islâmico, que têm uma interpretação ultra rigorosa do Islão, os yazidis são hereges. Com milhares de outras yazidis, Nádia Murad foi casada à força com um jihadista que a espancou, disse ela num discurso perante o Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque. Incapaz de suportar tanta violação e violência nas suas próprias palavras, conseguiu fugir com a ajuda de uma família muçulmana de Mosul. Com documentos de identidade falsos, conseguiu chegar a um campo de refugiados no Kurdistão iraquiano, a poucas dezenas de quilómetros a leste de Mosul. Aí, depois de saber da morte de 6 de seus irmãos e da sua mãe, ela contactou uma organização de ajuda a yazidis para encontrar uma irmã na Alemanha. Na Alemanha, onde ainda vive, despertou para a militância e tornou-se na porta-voz do seu povo, que tinha 550 mil membros no Iraque, antes de 2014. Hoje, quase 100 mil deles deixaram o país e outros descolados no Kurdistão. Murad tem como objetivo que a comunidade internacional reconheça as perseguições cometidas em 2014 como um genocídio, contando com a ajuda da advogada e ativista de direitos humanos libanesa-britânica Amal Clooney. Há um ano, após o seu apelo, o Conselho de Segurança da ONU prometeu ajudar o Iraque a reunir as provas dos crimes cometidos contra os yazidis. Nádia Murad e Denis Mukwege estão a trabalhar para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra, justificou o comitê que atribuiu o Nobel. E muito bem atribuídos. Prémio Nobel a estas duas figuras. Aliás, é curioso que esta jovem tu já tinhas destacado numa notícia durante o ano passado e, de facto, ela é uma heroína porque passou por todos aqueles horrores e agora é uma ativista pelos direitos da sua comunidade. E muito bem atribuído, de facto, este ano o Prémio Nobel da Paz. FM Boa Nova. Ficamos com a sugestão de leitura da Liliana Silva. Boa tarde, caros ouvintes. Esta semana apresento o primeiro livro de Raul Minhalma, um escritor português em expansão. Este não é um livro sobre o autor, é sobre o leitor, sobre todas as pessoas que não conseguem expressar por palavras o que vai dentro delas. A missão de Raul Minhalma é dar voz aos corações que sofrem e às mentes que sonham e não querem deixar de acreditar no amor e na vida. É fazer o leitor sentir-se ouvido, compreendido e confortado na dor ou na alegria. Este livro é composto por 500 textos sobre os relacionamentos. Pretende expor as angústias pelas quais todos passamos, mas também, e acima de tudo, invocar o amor pelo próximo e por si mesmo. Este livro tem o poder de mudar a forma como nos relacionamos com os outros e como encaramos a vida. Quem absorver cada uma das suas palavras será uma pessoa mais forte e confiante quando chegar à última página. Não perca esta leitura. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Depois de Handwritten e de Illuminate, é a vez do álbum homónimo Shawn Mendes. A revista britânica NME diz que este novo álbum de Shawn Mendes mostra um novo caminho luminoso e desafiante. Por sua vez, a Billboard refere-se que Shawn Mendes transita para um álbum mais maduro ao nível da produção e da composição acutilante. O álbum inclui sucessos como In My Blood e Lost in Japan, que entraram nos primeiros e segundos lugares do top do iTunes nos Estados Unidos, no top 5 do iTunes em 50 países e em primeiro e segundo lugar da playlist New Music Friday da Spotify. Shawn Mendes conta ainda com canções como a recente Nervous, Youth com Khalid, Falling All in You composta por Ed Sheeran, Particular Taste composta por Ryan Tedder e Like to Be You com Julia Michaels, que co-escreveu a canção que é produzida por John Mayer. I am stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing enough. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Never lose inside of the one I keep inside. Now I know it, yeah, I know it. You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. It's hard to sleep at night, knowing what's outside. Feeling hopeless, I need focus. You hit me with words I never heard come out your mouth. To be honest, I don't want it, no. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. You can't take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. You can't take my youth away. Pain, but I won't let it turn into hey. No, I won't let it change. Pain, but I won't let it turn into hey. No, I won't. Me. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today, you can't take my youth. Take my youth away. The soul of mine will never break. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Está a decorrer mais uma edição do intercâmbio do nosso agrupamento com a Escola Belga, com que já temos uma parceria, creio que há uns 10 anos. Temos connosco, mais uma vez, duas alunas belgas que nos vão dar o seu testemunho sobre a participação nesta atividade. Temos também em estúdio duas alunas, uma delas pertence ao Clube de Rádio, a Bárbara Coquim, que vai conduzir a entrevista e, para os senhores ouvintes perceberem o teor dela, vai dirigir-se às colegas belgas em inglês e depois vai imediatamente fazer a tradução. Temos também estúdio a Sofia, que acompanha uma das alunas belgas, porque estes alunos, como a Bárbara com certeza irá explicar, são acolhidos nas casas dos nossos alunos. É verdade, nós temos este programa com a Escola de Molde na Bélgica já há alguns anos, e este ano calhou-me a mim, o meu ano, no 11º ano, a receber uma belga em casa, e realmente estou muito contente por estar a fazer este tipo de acolhimento. Portanto, inicialmente vou questionar Qual é a impressão que elas estão a ter de Portugal, visto que estão cá apenas a partir de sábado, e o que é que acham não apenas de Portugal, mas também de Oliveira e da nossa escola? Portugal is a really different country than Belgium because the nature here is different but very beautiful, and the culture here is also different, like the type of houses, the lifestyle and the food, and also the school, because here the school is bigger than ours, and I think I will probably get lost here. Ela disse que considera que tudo em Portugal é completamente diferente, começando pelo tipo de natureza, visto que a Bélgica tem um relevo muito, muito mais plano do que aquilo que nós temos, visto que nós temos um relevo muito montanhoso, que a comida é completamente diferente daquelas a que eles estão habituados. A nossa escola é muito maior do que a deles, e a forma como nós nos regemos na escola e os nossos hábitos também são completamente diferentes do que aqueles que eles estão habituados. Portanto, vou questionar qual é a importância das pessoas de países estrangeiros participarem neste intercâmbio e o que é que ganham com esta participação. I think the most important purpose is to discover new cultures and to gain more knowledge of human nature, but it's also important for our language, English language, like we can improve our knowledge and words. A Dina disse que considera muito importante participar neste tipo de programas, porque primeiramente porque estão a contactar com realidades completamente distintas, visto que os países têm culturas diferentes, a própria natureza é diferente, e é uma forma também de melhorarem a língua inglesa, visto que é uma língua obrigatória também na escola deles. Quero que nos fales do programa que vão fazer esta semana de intercâmbio, que visitas é que vão fazer, que atividades é que têm. Portanto, o programa começou no sábado à noite com a chegada dos colegas belgas da Escola de Oliveira do Hospital, onde foram recebidos por nós e foram, portanto, para a nossa casa. Nessa noite tivemos um jantar apenas os estudantes do intercâmbio. No dia seguinte foi o dia da família, cada um levou os seus belgas para onde queriam. Por exemplo, aqui a Sofia levou-os a Viseu, ao Palácio do Gelo, onde puderam jogar bowling e fazer patinagem no gelo. Eu levei a minha belga a Aveiro, onde fizemos uma viagem turística de tuk-tuk por Aveiro e pudemos comer os típicos ovos moles. Na segunda-feira passámos o dia aqui em Oliveira, durante a manhã fizemos uma visita guiada à nossa escola. E fizemos um pequeno jogo de quebra-gelo, a seguido de um discurso do Sr. Diretor a dar as boas-vindas. Logo seguido disso, fizemos um pedi-paper pela cidade, onde puderam conhecer os pontos mais importantes da Oliveira do Hospital, como por exemplo o Centro de Saúde, a Biblioteca Municipal, o Parque do Mandanelho, entre outros. Na terça-feira, hoje, portanto, no dia que estamos a fazer esta gravação, fomos durante a manhã à ceia visitar o Centro de Interpretação da Serra da Estrela e passámos a tarde na Bobadela, onde vimos o Museu das Ruínas Romanas e as Ruínas Romanas, e fomos também ao Museu do Azeite. Fomos o primeiro grupo a ir ao museu que foi inaugurado recentemente. Na quarta-feira vamos, durante a manhã, ter um workshop, visto que todos os intercâmbios, todos os anos, têm um tema no qual temos que apresentar um trabalho no final, e este ano é sobre os produtos endógenos da nossa região. E portanto, durante a manhã iremos começar a preparar o nosso trabalho, e à tarde vamos fazer uma visita a Coimbra, nomeadamente à Universidade e à Baixa. Na quinta-feira, durante a manhã, vamos finalizar o nosso projeto, o trabalho acerca dos produtos endógenos. Durante a tarde iremos fazer a continuação do que começámos durante a manhã. E vamos também preparar o jantar partilhado com os pais, que se irá realizar na quinta-feira à noite. Após esse jantar, onde vamos apresentar os nossos projetos, vamos despedir-nos do nosso grupo Pela, que vão a sair da Oliveira do Hospital por volta da meia-noite e meia, porque vão apanhar o avião cedo na sexta-feira de manhã. Muito bem. E depois irão à Bélgica, talvez em março, é? Sim, na terceira semana de março, eu acho. Muito bem. Depois, quando regressares, farás o ponto da situação, como é que correu. Claro. São sempre enriquecedoras estas atividades, sim, não te parece? Alguma, se não as achasses enriquecedoras, provavelmente nem tu nem a Sofia se teriam inscrito, não é verdade? Sim. Sem dúvida. A escola e o meio. Estamos a terminar por hoje o programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Daniela Lopes, Catarina Lopes, Eduardo Adro e Daniel Pereira. Teve hoje a participação especial do Sr. Diretor e de duas alunas belgas que participam no intercâmbio da nossa escola. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A escola e o meio.